Lá em Mateus, capítulo 1, verso 19, nós lemos assim: e como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, se tratando de Maria, intentou deixá-la secretamente. José ficou sabendo que Maria, sua noiva, virgem, estava grávida. E ele não podia imaginar sua noiva sofrendo as pedradas que eram lícitas a uma mulher promíscua, prostituta, adúltera, que se engravidou fora do casamento, seria apedrejada. Então ele disse: eu vou fugir para que todos saibam que fui eu responsável, eu assumo a culpa e sumi. Se alguém me matar onde eu for, pelo menos ela fica livre. Esse era o raciocínio humano de José. Versículo 20 diz: e projetando ele isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Olha, uma palavra de Deus vindo, talvez através de um sonho na sua vida. Pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. O que nela se gerou é do Espírito Santo. Nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, nós vamos ter duas noites aqui de busca intensa, de enchimento do Espírito Santo, dia 8 e 9 de junho. Sabe por quê, irmão? Porque quem gera alguma coisa é o Espírito Santo. É Ele quem faz com que a palavra de Deus entre no nosso espírito como uma semente frutífera, próspera, perfeita. É Ele quem gera um ambiente no nosso útero espiritual de comunhão, de intimidade, de quebrantamento, de oração, de louvor, de adoração. Só o Espírito Santo gera isso. E se Ele gera isso, pode ter certeza, vai nascer algo maravilhoso do projeto de Deus na sua vida. José, fica tranquilo, porque quem gera é o Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que gerou salvação, vida, a manifestação de Jesus em nós. E o nascimento de Jesus na vida de alguém, irmão, a continuidade da obra de Deus na minha vida e na sua vida depende do gerar. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, nós lemos: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Verso 18: segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabe como Ele gerou? Ele gerou diante do Pai, dizendo: faça-se a tua vontade, Senhor. Eu vou me submeter à tua vontade, mas cumpra aquela tua vontade, que é de gerar salvação na vida do Sóstenes, na vida do Fernando, na vida do Marcos, na vida da Cosmélia. Pai, faça-se a tua vontade de gerar salvação na vida da Andréia, na vida de cada irmão que está aqui, irmão. Sabe como que Jesus gerou? Chegando no céu e declarando: Pai, cumprimos. Pai, está feito. Sabe como Ele gerou? Derramando o Espírito Santo lá em Pentecostes, no cenáculo em Jerusalém, e aqueles irmãos começaram a falar em outras línguas. E falando em línguas que ninguém entendia. Alguns falando em línguas que os gregos, que os estrangeiros que estavam ali passaram a entender, mas falando em outras línguas e com palavras até inexprimíveis, palavras que não dá para entender no português, Ele continuou gerando: vai ter salvação, vai ter salvação, vai ter salvação, eu vou alcançar as vidas, o propósito de Deus vai se cumprir, não foi em vão que Ele morreu. O tempo inteiro a igreja passou a proclamar como boca de Deus, como voz do Senhor, a salvação das vidas. E hoje eu e você estamos aqui, porque alguém lá atrás começou a orar: vai salvar. Porque alguém lá atrás, ou eu, ou minha família, ou tantos irmãos lá no programa: Senhor, salva as vidas que estão assistindo. Porque alguém orou por você, alguém intercedeu pela sua vida, alguém abriu a boca e, como arando a terra, foi cuidando e fecundando a semente e criando um ambiente propício para Deus ampliar a vida. E eu e você estamos aqui hoje. A salvação vem, Jesus nasce, a obra de Deus é feita por alguém como o Espírito Santo, que vai gerando na nossa própria boca a palavra da fé, a palavra da salvação. Lá em Jó capítulo 33, verso 6, nós lemos: eis que diante de Deus sou o que tu és, eu também fui formado, gerado, fecundado. O salmista diz no Salmo 139, verso 14: eu te louvarei, Senhor, porque de um modo tão maravilhoso, admirável, eu fui fecundado, formado, gerado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista diz no Salmo 90, verso 2: antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes do Senhor formar e gerar todas as coisas, foi Ele quem formou e gerou todas as coisas. Paulo mostra isso em Gálatas 4,19. Ele diz: meus filhinhos, ó igreja, e ele poderia dizer isso para nós hoje, ó irmãos lá de Belo Horizonte, os meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, eu estou gerando vocês até que Cristo seja formado em vós. É assim que tem que ser o meu procedimento e o seu procedimento nas células. Eu convidei uma pessoa, eu convidei uma família, eu estou gerando essa família, porque já foi liberada uma palavra, não apenas um som, Jesus é a palavra, e foi liberado, lá na cruz do Calvário, ele morreu por aquela vida, meu colega, meu parente, meu familiar, meu vizinho, e eu estou gerando, ele vai se converter, ele virá, ele se renderá ao Senhor, ele ouvirá do Evangelho, eu estou gerando, como Paulo dizia, com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu estou gerando, irmão. Cada irmão aqui, cada luta, cada dificuldade, cada questão, cada desafio, eu estou gerando. Eu e a Dani sentamos lá ontem, sábado, começamos o dia, cedinho da manhã, 6 da manhã, acordamos e começamos a nos lembrar de algumas pessoas. E a Dani falou assim: viu como é que a gente já dorme e acorda trabalhando? É isso mesmo, gerando vidas. Senhor, olha fulano, Senhor, olha ciclano, Senhor, cuida, Senhor, abençoa, Senhor, abre portas. O tempo inteiro pela oração, gerando, fecundando, como quem sente dores de parto. Oh, Senhor, abre os olhos daquele irmão. Oh, Senhor, faz com que aquela palavra, aquela instrução, aquela disciplina gere fruto, Senhor. O tempo inteiro gerando, e é isso que o Senhor quer de mim e de você. Gerar é algo que acontece no oculto. Salmo 139, 15: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado. E aí vem uma estratégia de Deus, irmão. Em 2 Coríntios 4, 18, Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Eu recebo uma palavra de Deus. A palavra está aqui, irmão. Está escrito. E se você não tiver tempo para ler mais a palavra do Senhor, estudar profundamente, você não vai receber a semente. Você pode até ouvir uma mensagem. E eu quero repetir isso aqui, irmão. Mensagem não transforma ninguém. Um show gospel enche lugares. Entope de gente. Não importa que quantidade. Mas mensagem, pregação, proclamação do evangelho mesmo, é um negócio difícil. Eu não sei como que vocês estão aqui o tempo inteiro ouvindo. De novo, quem vai pregar? Pastor Soares. Ah, meu Deus do céu, até que horas? Ah, não tem hora. E tem gente vindo domingo após domingo. Ou Deus vai fazer um milagre maravilhoso na sua vida, ou então você vai se cansar de ficar ouvindo esse sujeito. Porque só ouvir pregação não muda ninguém, irmão. E eu já aprendi isso na minha vida. Se você acha que eu estou aqui porque eu amo pregar, não, irmão. Se eu pudesse escolher, eu ia ficar eu, um teclado, sozinho, num lugar gostoso, adorando ao Senhor. Ah, não tem coisa melhor. Eu não me realizo porque eu estou pregando, irmão. Porque eu já aprendi, que eu e você ouvimos, ouvimos, ouvimos, ouvimos, ouvimos, ouvimos, ouvimos, ouvimos. E a gente esquece. O que foi semana passada? Ah, não estou lembrando. Até eu esqueço. O que verdadeiramente gera uma transformação poderosa é se eu pegar o que eu ouvi, ouvindo de Deus, como uma semente, e jogar aqui dentro. E falar assim, eu vou regar essa semente, eu vou fecundar essa semente, eu vou fazer com que ela cresça, eu vou pôr em prática, eu vou fazer isso. Isso gera transformação. E Deus quer isso na minha vida e na sua vida, irmão. Deus quer que eu e você, o tempo inteiro, geremos, fecundemos, e é no oculto, é no nosso tempo sozinhos com Deus. Senhor, eu estou gerando isso. E de repente o Espírito Santo te lembra, filho, em 1993, eu te disse isso, isso e isso. Lembre-se disso, filho. Filho, na minha palavra, lá há 3.000 anos atrás, eu usei a boca do meu servo Davi para dizer a você, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu ouço uma palavra de Deus, eu recebo essa palavra, eu começo a fecundar essa palavra. Vem o inimigo, vem a perturbação, vem o medo, vem o temor, vem o problema, e eu de novo estou cuidando só daquela semente, mas o Senhor me disse que vão cair por terra todos os meus inimigos. Eu estou gerando essa palavra, e então lá no meu oculto, minha comunhão com o Senhor me faz ver as coisas que são invisíveis, e não prestar atenção nas coisas visíveis ao meu redor. Então eu gero, eu fecundo, eu começo a ver os primeiros frutos e eu começo a ver a obra de Deus na minha vida e através da minha vida. É uma verdade simples, meu irmão. E nós precisamos de tempo de contemplação para vermos essa palavra em nós. Nós precisamos de tempo de quietude para fecundarmos o que recebemos. Nós precisamos de tempo de exercício da fé e proclamação do que recebemos de Deus para materializarmos tudo aquilo que tem sido proclamado por Ele. Eu quero fazer um desafio a você muito prático. Qual é a palavra que Deus disse a você? A curto prazo, pega as tuas necessidades, as tuas questões pessoais, familiares, para esta semana. E vai para diante de Deus dizendo a Ele, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Porque quando eu ouvir a Tua voz, será como alguém que fecundou o meu espírito com uma semente. E eu vou cuidar do ambiente desta semente de uma forma tão intensa, que ele vai crescer, esta semente vai crescer. E enquanto ela não se materializa na minha frente, no meu mundo físico, eu vou cuidar dessa semente. A palavra de Deus diz, o Senhor me disse, o Senhor me falou. E eu verei aquilo se materializar na minha vida. Mas não apenas a curto prazo, as suas necessidades dessa semana. Sua vida como servo do Senhor. Sua vida como obreiro do Senhor. Senhor, o Senhor tem um propósito para a minha vida. O Senhor tem uma obra em mim e através de mim, com a minha família, os meus vizinhos, com esta cidade. O Senhor me pôs nessa cidade porque o Senhor tem um propósito para mim nesta cidade, na dimensão da cidade. Eu serei alguém que vai interferir na vida da minha comunidade. O Senhor tem isso para mim, Senhor. E eu estou gerando isso aqui. Eu estou cuidando disso aqui, Senhor. Põe diante do Senhor alguns desafios.